parte do Partido Socialista, dos seus principais candidatos em liderança hospital, assistimos àquilo que podemos considerar uma autêntica vergonha, uma falta de ética completa, uma falta de respeito pelas pessoas, ao contrário do que dizem, uma manifesta falta de respeito pelas pessoas, pela autonomia das coletividades, das instituições no nosso concelho, uma falta de respeito pelos adversários, uma pressão contínua sobre aqueles que apareciam com potenciais candidatos em destaque noutras forças políticas, portanto, um ambiente e um processo eleitoral ferido por bastantes nódoas negras, por aqui se fabricaram votos a martelo, e é bom que a AVAI venha fiscalizar esta produção de votos a martelo no município de Oliveira da Cidade.